Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, muito boa tarde. É o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Agora também estamos no Porto. Atenção, uma saudação sempre especial a todos os que nos ouvem na Cidade Invicta. Este programa fala sobre políticas em Lisboa, mas há com certeza muitos pontos comuns também com a cidade do Porto. Espero que gostem de nos ouvir. Hoje temos todos presentes o Carlos Ardisson do CDS, a Carla Madeira do PS, o António Proa do PSD e a Ana Jara do PCP. Hoje vamos fazer uma espécie de balanço do ano passado, tudo o que se fez ou não fez em Lisboa, e também vamos falar de um referendo sobre alojamento local que foi chumbado, um referendo em Lisboa, foi chumbado pelo Tribunal Constitucional e que hoje, curiosamente, teve alguns desenvolvimentos. Já saberemos mais à frente do que se trata. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Ana Jara, vou começar por si. Então, queria primeiro que tudo saudar os nossos ouvintes e desejar um bom ano. Estamos a quase a meio de janeiro, mas é o nosso primeiro programa e por isso saudar a todos e aqui também no estúdio desejar-vos a todos um bom ano e que seja um ano que em termos de Lisboa corra melhor do que os anteriores. Eu vou dedicar o meu primeiro minuto a um festival literário 5L, Língua, Leitura, Livros, Livrarias, Literatura. Foi uma proposta do PCP, ainda no mandato anterior a este, o mandato de Fernando Medina. Foi um festival que correu... correu muito bem até esta Câmara entrar. Na verdade, era um festival imaginado essencialmente por eleitos do PCP na Câmara, mas depois que foi aberto a uma discussão da cidade e foi defendido por nós na Câmara como um entrelaçar dos livros e da literatura na cidade, ramificado nas livrarias, a entrar pelas escolas e bibliotecas de Lisboa. Na verdade, tenho uma má notícia. Na semana passada nós tivemos a notícia de que o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, decidiu não abrir concurso para a direção artística deste festival, tal como lhe competia, de acordo com esta deliberação. Em vez disso, e já repetindo o ano anterior em que não houve festival, fez também uma coisa que normalmente faz, que é meter quase tudo no chapéu dos unicórnios. E este festival, então, foi para dentro dos unicórnios, com o tema Cultura e Inovação, e em vez de ocorrer na cidade, vai para a fábrica de unicórnios, que é onde Carlos Moedas põe tudo, parece que não há imaginação para mais. Eu devo dizer que este festival... Festival 5L, Língua, Literatura, Livros, Livrarias e Leitura, são os 5L, para além do de Lisboa, o L de Lisboa. E na verdade, isto a nós, eleitos do PCP na Câmara, na Assembleia Municipal, não deixa de ser, enfim, previsível, mas também... não podemos deixar de enfim, exprimir a nossa posição muito contrária a esta, tanto mais que a última edição do festival, em 2023, correu muitíssimo bem. Aliás, o tema era Centrifugas, tratava desta faceta multicultural da vida de Lisboa, ligações entre centro e periferia, abria espaços e aos residentes de uma cidade maior, às expressões culturais nas margens geográficas de Lisboa e a uma realidade demográfica à qual pertencemos. Eu devo dizer que esta faceta e esta cidade maior, uma cidade metropolitana, é uma cidade que, em termos culturais, bastante desigual. Portanto, a virtude, o objetivo deste festival, que era chegar aos lugares onde a cultura raramente chega, aos bairros periféricos, aos bairros municipais, até dentro da cidade de Lisboa, às escolas que têm crianças com pouco acesso à cultura, era o grande objetivo. E, portanto, Carlos Moedas, quando põe este festival na sua fábrica de unicórnios, muito objetivamente oblitera todo o sentido e, portanto, deixa aqui esta expressão do nosso desagrado e vamos procurar entender isto melhor e perceber se isto até, inclusivamente, é possível, tendo a deliberação de Câmara sido noutro sentido completamente oposto. Obrigada. António Proa, lembro-vos só que o minuto, se quiserem estender muito, estendem, mas depois sobra-nos menos tempo para os temas. Vamos ao seu minuto, António Proa. Muito bem, eu, no meu minuto vou incluir uma saudação aos nossos ouvintes neste início de ano, desejando um excelente ano de 2025 a todos, também aos meus colegas de debate, um excelente ano e é um gosto regressar a estes debates sobre a cidade de Lisboa. Sobre os temas que interessam à cidade. O meu primeiro minuto de hoje é para saudar também o regresso do vereador Diogo Moura ao Executivo Municipal, depois de um período de suspensão de mandato. Ele tinha suspendido o mandato em maio, regressou agora no início do ano e, por várias razões, a primeira das quais talvez seja o facto de ele ter sido aqui nosso colega de debate, um colega do primeiro painel do programa, não é? Exatamente, da fundação deste programa. Estamos em 2025 há 6 anos. Exatamente, e eu, dos meus colegas aqui à volta da mesa, sou o único resistente e, portanto, quem testemunhou esse início deste debate e, portanto, o primeiro motivo é a minha satisfação por alguém que debateu aqui connosco e que agora regressa à atividade do município. E, em segundo lugar, saudar também pelo facto de Diogo Moura ser um vereador que conhece bem Lisboa, que gosta da cidade, e neste ano final deste ciclo autárquico é um reforço para a equipa municipal, a bem de Lisboa, e, portanto, saúdo também por esse facto. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. Desejo um excelente ano de 2025 aos meus colegas de painel, aos ouvintes. Um ano que nos traga a todos mais solidariedade, mais humanismo, mais igualdade, mais equidade. O meu primeiro minuto, de uma forma muito breve, só dar conhecimento que hoje entrou uma petição pública por parte de várias personalidades da cultura que pedem a reconversão da antiga manutenção militar em Lisboa. Para quem não sabe, isto fica na zona do Beato, foi onde estiveram as instalações da Jornada Mundial de Juventude. Estamos a falar de um complexo de vários edifícios estava previsto... É a minha freguesia, não sei onde é, Carla, esse complexo exatamente. Fica perto da denominada fábrica de unicórnios. Pois onde o era a startup, é enorme, sim, fica até lá embaixo. Sim, fica sim, por trás, portanto, trás, fica sim, por já trás. Sei, já sei. Qual é a zona? Pronto, é um edifício grande, enfim, que tem lá uma parte agora com gradeamentos, com sem-abrigo, mas não vamos agora falar disso, mas tem lá 15, estamos a falar de um complexo enorme, de uma riqueza enorme na cidade. São 15 edifícios espalhados. José Sá Fernandes ficou incumbido de apresentar ao Governo um projeto para aquele espaço e fê-lo, apresentou o fim das suas funções, apresentou um projeto que prevê ter uma série de equipamentos culturais, prevê ter teatro, prevê ter uma casa de música quando nós... Portanto, é um espaço enorme. É um espaço enorme, prevê inclusive ter... previa o projeto que foi entregue por Sá Fernandes ao antigo governo, ter 200 habitações de renda acessível, duas residências para estudantes e alojamento temporário para populações em situação de vulnerabilidade e, portanto, é um espaço que está fechado, que não está a ter qualquer uso, que não se tem conhecimento de estar a ser dado seguimento a esse projeto, e portanto, com tanta carência na cidade de Lisboa que nós temos de espaços para habitação e para espaços culturais, com tantas entidades culturais que estão sem espaço, e aqui dou só o exemplo dos Artistas Unidos, mas poderia dar vários. De facto, não podemos ter aquele espaço fechado, e portanto eu tive conhecimento que esta petição deu entrada hoje, começou hoje a ser divulgada. Não estava nada a ser tratado nesse espaço, e, portanto, que vocês saibam, não. Eu sei do projeto que foi entregue ao antigo governo, entretanto não sei o que é que projetos é que existem, que ele está fechado, existe uma parte de pessoas em situação de sem-abrigo, foi usado para esse fim, é a parte que tem gradeamentos, tudo o resto está desocupado, e portanto era importante que ele tivesse o fim que inicialmente foi destinado, e que não vejamos ali outros projetos que... Bom, e vamos ver o resultado dessa petição, não é? Depois. Sim, exatamente. Carlos Ardisson, vamos ao seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar-vos a vocês. Espero que todos tenham tido umas ótimas festas, que parece que já lá vão há bastante tempo, mas ainda há pouco tempo andávamos a comer os doces de Natal e a conviver e com esse espírito. A desejar a todos um feliz 2025. Que seja principalmente cheio de saúde. E o meu minuto vai ser dedicado ao Gil do Parque das Nações. O Gil, ao contrário do que anda por aí na comunicação social a ser dito, a mascote não desapareceu do Parque das Nações, foi antes para ser arranjado, dia 3 de janeiro, um dos três mascotes que existe. É? Já há 8 anos que não era restaurado, na altura tinha sido restaurado com o apoio da Música no Coração, aqui no seguimento do Superbox Super Rock, que foi ali no Parque das Nações, nessa altura, e agora vai ser restaurado pela Junta de Freguesia do Parque das Nações, no âmbito dos contratos de delegação de competências acordados com a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, saiu do sítio onde estava, porque vai se precisar... E foi para a casa-mãe, foi para quem os construiu, foi a empresa contratada que está a cuidar bem deste Gil, que ele tem 5 metros de comprimento. Quantos há no Parque das Nações? Existem 3. Com esta dimensão grande, são 5 metros de comprimento. Se procurarem na internet, vêem as fotografias ou no site da Junta de Freguesia, os braços saem e de resto é transportado num caminhão-tiro, e tem que ser retirado e vai ser todo reforçado e renovado. Ele é em fibra de vidro, é voltado a ser pintado e vai voltar, a ancoragem vai ser reposta também em posição totalmente vertical, porque havia este que saiu, já estava um bocadinho deslocado, que às vezes as pessoas penduram-se em cima dele e não devia ser os tratos que deviam de ser dados, mas vai voltar, prevê-se que à volta de um mês e qualquer coisa, para cada um dos três Gil regressarem já como novinhos, 27 anos depois ao Parque das Nações. Muito bem, vamos então fazer um balanço possível do ano que acabou, do que querem para Lisboa neste ano de eleições autárquicas, daquilo que acham que correu bem, correu mal. António Proa, vou começar por si. Bom, o balanço faz-se no final deste ciclo. Ainda assim, já é possível... O que é o balanço do ano passado? Já é possível notar muitas diferenças, porque vale a pena não esquecer que passaram 3 anos, vamos entrar no quarto e último ano deste ciclo autárquico, depois de 14 anos de uma gestão do município da responsabilidade do Partido Socialista. E ainda assim é possível comparar com vantagem para este último ciclo muitas das coisas que são problemas da cidade e que persistem como problemas da cidade. As coisas não se resolvem. As coisas complicadas não se resolvem rapidamente, mas também não se resolvem mais rapidamente, porque foi um acumular de muito que ficou por fazer e que voltou a ter impulso. Refiro-me, por exemplo, à habitação. A habitação teve um fortíssimo impulso neste mandato, é uma prioridade, é um problema para a cidade de Lisboa o acesso à habitação. Já era há muitos anos, mas neste curto período de tempo da responsabilidade do atual executivo, viu-se uma diferença notável. Eu não vou aqui despender muito tempo a debitar números, mas ainda assim há alguns que são muito significativos, e para a habitação, as mais de 2.100 habitações que foram entregues a quem delas precisava na cidade de Lisboa neste período de 3 anos contrastam com uma construção de, em média, 17 casas por ano, que são da responsabilidade do anterior executivo, e portanto aqui há um incremento grande e uma aposta que já tardava, mas que se verifica e que ainda não resolve naturalmente os problemas. No campo da saúde, foi feita uma aposta muito forte, por um lado com a construção e a conclusão de vários dos centros de saúde que já deviam ter sido construídos, que tinham sido prometidos, mas que não tinham sido concretizados, a par com um ambicioso e inovador plano de saúde que neste momento já abrange mais de 15 mil pessoas que correspondem aos mais idosos que carecem dos cuidados de saúde que infelizmente o nosso Serviço Nacional de Saúde não cumpre. Uma aposta, aliás, que foi notícia, foi debatida aqui recentemente também perante o problema do crescente das pessoas em situação de sem-abrigo, com o município de Lisboa a apostar na retirada dessas pessoas da rua, na concessão de um abrigo, de um teto para essas pessoas, e ainda recentemente foi aqui notícia, com alguma polémica, por exemplo, a saída das pessoas que estavam em tendas da zona de Arroios, a quem foram concedidas habitações em modelos diversos, alguns dos quais em pensões, em residências, locais que a Câmara encontrou as suas expensas para que as pessoas deixassem a rua. Quero ainda referir o passe gratuito para os mais jovens e para os mais idosos, que neste momento é atribuída a mais de 100 mil lisboetas e, portanto, tem um impacto muito grande na mobilidade e a mobilidade e os transportes públicos como uma grande aposta deste executivo. Para terminar, quero fazer referência ao plano de drenagem. O plano de drenagem, eu próprio fui ator nesse processo que infelizmente depois ficou suspenso. Desde 2007 que estava previsto o início do plano de drenagem. O plano de drenagem, para que os nossos ouvintes saibam, o plano de drenagem é um plano que serve dois objetivos. Por um lado, diminuir o risco de cheias que acontecem em muitos locais da cidade de Lisboa, sempre que chove, era um problema crónico e ainda é na cidade de Lisboa, e ao mesmo tempo visa responder aos problemas crescentes dos episódios de condições extremas meteorológicas decorrentes das alterações climáticas. É a maior obra dos muitos últimos anos na cidade de Lisboa, a maior obra municipal em todo o país, e é uma obra invisível, mas é uma obra fundamental, e este executivo está finalmente a concretizar uma obra que foi demasiado tempo adiada. Não temos já, se calhar, tempo para falar no futuro. Não, eu no próximo ano diria apenas o seguinte, já que não temos tempo para o debater. Ainda assim, este é o ano em que vamos ter eleições autárquicas e a grande questão é saber o que é que a alternativa ao engenheiro Carlos Moedas vai fazer. Se é uma ou se são várias, se a esquerda encontra um candidato, encontra uma alternativa, se se vai unir ou não contra este executivo, essa é uma incógnita para a qual nos próximos meses seguramente teremos uma resposta, que eu acho que muitos lisboetas e os próprios partidos da oposição gostariam já de ter, mas parece que tarda em aparecer. Carla Madeira, sempre esquerda e direita com visões muito diferentes para a cidade, nomeadamente dos caminhos para chegar a determinados pontos na cidade. Imagino que o seu balanço seja mais negativo que o que o António Porão fez. O meu balanço é o balanço que os lisboetas que vivem e que circulam em Lisboa fazem. A cidade de Lisboa, de facto, passou a ter problemas que não tinha e passou a ver aumentados os problemas que já tinha. E aquilo que nós assistimos enfim, temos vindo a assistir, mas assistimos no passado ano, é uma incapacidade enorme por parte deste Executivo para resolver os problemas do dia-a-dia, resolver os problemas que afetam as pessoas no dia-a-dia. Temos uma Câmara à deriva e sem rumo, um Presidente de Câmara que tem um discurso completamente fantasioso, que vai para os TikToks fazer a sua propaganda, completamente desligado de realidade, completamente distante daquilo que as pessoas sentem no dia-a-dia. E o que é que as pessoas sentem no dia-a-dia? As pessoas sentem que há mais lixo, o problema do lixo agravou-se, não obstante a Câmara dizer que está sempre a injetar para lá dinheiro. Portanto, se está a injetar sempre para lá dinheiro é porque está a geri-lo mal, porque é notório que o problema do lixo aumentou, e não foi só neste final de ano com a greve, porque os lisboetas já se foram habituando a viver um dia-a-dia com problemas, e atrás do lixo é algo que os lisboetas sentem muito, é o aumento das pragas que existem. Nós temos mais ratos, temos mais baratas na cidade, portanto está a haver um problema com os serviços de desratização e desbaratização. Isso é notório. Temos uma cidade desleixada, com os pavimentos com imensos problemas, como já aqui falámos várias vezes. A iluminação pública, eu nunca me lembro da iluminação pública estar tão mal. Era um serviço que até funcionava relativamente bem, quando havia candeeiros fundidos, as juntas de freguesia, os cidadãos comunicavam à Câmara e passado alguns dias, se não mesmo passado algumas horas, a iluminação era reposta, e agora não. Nós temos ruas inteiras completamente às escuras, em muitas zonas da cidade. Portanto, não é um problema localizado numa zona da cidade. Nós temos um problema grave de iluminação pública na cidade que não tínhamos antes, e isto leva a outro fator, que é a questão da insegurança. Muita do sentimento de insegurança que a população sente deve-se também devido à falta de iluminação. Há assaltos, há uma série de situações à noite fruto desta falta de iluminação, que não é aceitável. Eu não percebo porque é que uma coisa tão básica como mudar lâmpadas de repente deixou de funcionar. Falando em segurança também, porque isto tudo se encadeia, a videovigilância que foi aprovada em março de 2021, as 216 câmaras que foram aprovadas em março de 2021 para se juntarem às 26 já existentes no Bairro Alto, foram instaladas 7 em Santa Catarina, que foi um concurso que já tinha sido feito no Executivo anterior, e portanto no início deste Executivo foram instaladas 7 câmaras em Santa Catarina, todas as outras estão por instalar, as 209 câmaras restantes estão por instalar. Portanto, há uma incapacidade enorme deste Executivo até de executar aquilo que já foi feito pelos outros. Não consigo perceber como é que temos um discurso sempre a falar da segurança, sempre a imputar responsabilidades a terceiros, e depois não resolvem o problema da iluminação, não instalam as câmaras de videovigilância que estão aprovadas, portanto, que foram aprovadas. Essas câmaras, não houve uma história qualquer de uma previdência cautelar ou da empresa interpor qualquer... Não, não tenho conhecimento rigorosamente. Não, seria disso. Seria relativamente outro assunto. Portanto, o projeto foi já pronto, aprovado. Sete câmaras já tinha sido feito o concurso, portanto foi só o engenheiro Carlos Moedas aparecer para a fotografia e dar entrevista para os jornalistas. Portanto, falta as outras 209 que não se percebe. Passados três anos, onde é que estão? Vai fazer 4 anos, não é? Atenção, é que... E, portanto, estamos a falar de uma Câmara que está a ficar com graves problemas financeiros. Os lisboetas, a maior parte, se calhar, não tem acompanhado, mas durante o ano 2024 esta Câmara pediu 4 empréstimos bancários, empréstimos à banca, com juros, com os juros típicos da banca, e estamos a falar de quase 200 milhões de euros, que é a herança que vai ficar para os lisboetas mais jovens, vai ficar para quem vier a seguir. Dizer também que em toda esta propaganda que esta Câmara faz, resolveu tirar uma série de cartazes, já o tinha feito no Marquês de Pombal, agora resolveu fazer na Alameda. Enfim, não vou aqui dizer se concordo ou discordo. Espaço foi um facto. Sem propaganda política, não é? Penso que isso é uma coisa. Tirou-as, mas a questão é que tirou os cartazes da oposição e depois enche os painéis da JCDCO com campanha própria e com campanha ao trabalho da Câmara. Eu acho que se o engenheiro Carlos Moedas quisesse ser um verdadeiro democrata, pegava em parte dos painéis da JCDCO e distribuía-os pelos restantes partidos da oposição. Mas os painéis em questão não têm a ver com a JCDCO, são painéis grandes dos partidários, não é? Dos partidos políticos, ou não? Aqueles painéis muito grandes, como é que se chama esses painéis? Autores. Tirou esses autores de partidos fixos, que não... De partidos papel que não o seu. Tirou cartazes de partidos tirou da, os cartazes da dos oposição. Partidos todos, não é? Enquanto o trabalho que é feito por ele, pelo partido que ele Mas tirou os cartazes dos partidos todos, não é? Ó Carla, não tirou do seu próprio, porque os deles já tinham saído. Ah, okay. Claro, porque ele tem... Porque ele tem as... Porque como eu estou a dizer, ele tem a JCDCO para fazer campanha, tem as paragens do autocarro todas têm, quer dizer, portanto... Pronto, fica aqui a crítica da Carla também e dizer, aspecto, não sei se vai haver uma segunda ronda ou não. Deste assunto, deste tema não, mas diga. Então, em relação a este tema, pronto, eu terminava só de facto dizendo que os problemas que já existiam agravaram-se, os problemas da noite é um claro exemplo disso, que é um problema que tem que se resolver todos os dias, é como o problema do lixo, há problemas que têm que se resolver constantemente, porque se não se resolve. E é recorrente também da Câmara, esse problema. E, portanto, e é um problema a que os moradores da freguesia que eu represento sentem, e a sua qualidade de vida piorou muito, e portanto nós precisamos de ter uma cidade com autarcas empenhados em resolver os seus problemas e não em fazer constantemente propaganda daquilo que fazem. Estamos ainda no primeiro tema e ainda falta ouvir dois convidados, vamos fazer dois residentes do programa, a Ana Jara e o Carlos Ardisson, vamos fazer um pequenino intervalo, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Monte Elétrica. Notícia de última hora. Combinado Bosch Low Frost 1,86m por 60 cm, só 519 euros. Fazemos entregas gratuitas há mais de 40 anos. Monte Elétrica. Rua Fernão Lopes, número 1 e loja Megastore na Rua Heróis de Chaimite, número 9, em Odivelas. A loja Megastore está aberta de segunda a sábado até às 20 horas. Monte Elétrica. Impossível comprar melhor. Já inaugurou a exposição Imagens do Fado na Arte Portuguesa no Museu do Fado. Cerca de 60 obras de autores como José Malhoa, Bordal Pinheiro, Almada Negreiros, Amadeu de Sousa Cardoso, Abel Manta, Júlio Pomar e muitos outros documentam o profundo enraizamento do fado na tradição histórico-cultural do país. A não perder, de terça a domingo, entre as 10 e as 18 horas, no Museu do Fado. Amália, Douro 91.0, Tejo 92.0, Sado 100.6. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, nem mais. E como este é o primeiro programa de 2025, apesar de já ser dia 13, mas é assim, este ano foi assim, regressámos um bocadinho mais tarde, estamos estamos a fazer uma espécie de balanço possível do ano que terminou e do que queremos para Lisboa neste ano de eleições autárquicas. Lisboa, porque este programa chama-se Fórum Lisboa, apesar de sermos ouvidos no Porto, espero que gostem também de nos ouvir. Falta falar sobre o primeiro tema ainda, o Carlos Ardisson e a Ana Jara. Carlos Ardisson, primeiro. Eu julgo que este ano, que findou há pouco, fica marcado na Câmara de Lisboa pela aposta e pela dedicação ao tema habitação, que já foi aqui falado por António Proa, e a Câmara tem vindo, o Executivo do Engenheiro Carlos Moedas, tem vindo a recuperar as casas que estavam fechadas, a fazer obras, a entregar as casas às pessoas, e vão 2.630 e qualquer coisa chaves entregues às pessoas, e portanto são milhares de pessoas com as suas famílias que estão a usufruir de uma casa e que de outra forma não estavam. Havia muita casa fechada, esse trabalho tem sido muito intenso e tem sido feito com uma grande dedicação, em particular também pela senhora vereadora Filipa Roseta, também está sempre muito envolvida nesse tema. Dizer também que é marcado também por aproveitar do PRR e pela Câmara ter avançado com muitas verbas para alavancar o PRR, porque se candidatar à construção de nova habitação, a Câmara teve de avançar com dinheiro, e vem, isto alinha-se aqui com o que a Carla estava a falar, da Câmara ter pedido empréstimos. Esses empréstimos foi porque no final de dezembro a Câmara tinha avançado com 135 milhões, salvo erro, e tinha recebido 13 milhões que o Estado já lhe devia ter entregue. E, portanto, ninguém aguenta, orçamento nenhum aguenta, continuar a funcionar, fazer uma aposta no PRR, que é uma oportunidade, que é, tem que ser feito, tinha que ser feito durante o ano passado, porque os investimentos e os empreendimentos têm que estar prontos até 2026. Portanto, ou se investia, se alavancava com esse dinheiro e se apostava em fazer habitação, ou isto não ia correr bem, portanto ia-se perder, desperdiçar essa oportunidade. E a Câmara fê-lo, deixando para trás algumas obras, algumas coisas que eram necessárias fazer. Eu lembro-me perfeitamente, todos os dias, tenho lá o passadiço da Doca, que está fechada há 2 anos e que foi uma das coisas que ficou à espera o ano passado, porque não houve verbo para fazer. Neste momento já tem o concurso lançado para ser recuperado. Dizer que, para além da parte da saúde, que não só os centros de saúde, que os poucos que estavam, daqueles 12 prometidos antes de 2017, na altura por Fernando Medina, que ia construir 12 centros de saúde, a Câmara realmente acabou alguns que estavam em construção, lançou do Parque das Nações, no Parque das Nações lançou também uma escola, acabou outra que foi feita já toda durante este mandato. Há uma aposta em coisas e que, ao contrário do que eu ouço dizer, e que eu fico pasmado quando ouço a Carla Madeira dizer que o executivo de Carlos Moedas é muita publicidade, muito marketing, eu acho que já não se lembra do tempo de Fernando Medina, que eram autênticos comícios semanalmente na Assembleia Municipal. Quando havia uma intervenção, quando havia alguma coisa, era uma coisa assustadora, porque a pessoa ficava a ver uma realidade que não existia. Carlos Moedas agora não vai à Assembleia Municipal. Vai à Assembleia. Não, mas são exatamente as mesmas reuniões. Vai exatamente às mesmas reuniões que ia. Exatamente. Não. Ele dá conferências de imprensa à hora das reuniões de Câmara. Diz-lhes que sim. Diz-lhes que sim, porque já no mandato passado eu tive a oportunidade de assistir e vejo uma grande diferença, não só nisso, como no nível do Executivo a tratar os assuntos e tratar a oposição. Que se elevou bastante de um mandato para o outro, que é completamente diferente. Que no mandato passado assistia coisas inconcebíveis em democracia. E, portanto, se alguém quiser saber, assista às transmissões em direto no YouTube, da Assembleia Municipal, e verá que são discursos e formas de tratar as pessoas muito diferentes. O mandato passado está arrestado também. Quem tiver curiosidade vai ver como é que as pessoas eram tratadas e como é que a oposição era tratada. Portanto, isso é bastante interessante. Só dizer ainda que, em relação ao contrato à iluminação pública, há um contrato que foi feito, um concurso que foi feito, foi impugnado por uma denúncia anónima, portanto era a mudança, prevê que grande parte das lâmpadas sejam mudadas para LED. Houve uma denúncia anónima que entregou isso ao tribunal, fez essa denúncia, foi avaliado durante dezembro, veio que não havia problema nenhum, mas teve vários meses mas parado. Mas é por isso que há zonas às escuras, agora, como referiu a Carla? É por isso que, quer dizer, eu tenho a experiência de quando falo com os serviços, eles têm meia dúzia de homens e duas ou três plataformas. E, portanto, isto já não estava preparado para dar esta resposta. Estava toda a gente pensada a pensar em que este concurso iria passar a iluminação pública a ser gerida no âmbito de grande parte por este concurso, que não só muda as cabeças de iluminação para o sistema LED poupando energia, como também quando avariam, a empresa que ganha o concurso é responsável para em 24 horas fazer a manutenção e reposição do sistema. Portanto, isto esteve embrulhado. Agora, também em dezembro, o PS apresentou também uma proposta para a auditoria externa ao contrato de substituição das lâmpadas e está também, foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, não se pode dizer que as coisas estão assim, as coisas têm uma razão. E eu sinto na pele, sei as dificuldades que tenho quando Presidente de Junta para que se façam intervenções, mas sei que os serviços estão pouco dotados de maquinaria e já muita dessa maquinaria foi comprada, dizer só que mesmo a higiene urbana, em espaços e nas plataformas para a iluminação pública, já foi feito um bom investimento pela Câmara Municipal de Lisboa, porque as carrinhas que lá estavam era tudo antiquíssimo. Portanto, não se consegue fazer tudo de uma vez, é certo, há necessidades que são prementes e progressivamente as coisas vão melhorando e este contrato assim que possa ser implementado, esperemos que não haja mais nenhum problema ou que se houver alguma dúvida que seja esclarecida, não sei, possa chegar ao terreno porque é bom para todos. Ana Jara, digo mesmo que quando passei a palavra à Carla Madeira, imagino que a sua visão também seja muito diferente da do António Proa. É uma visão de fundo, tanto mais que nós tivemos 23 anos de PSD com CDS e PS, tivemos 10 anos de gestão PSD-CDS no fim deste mandato e vamos ter 14 anos de gestão PS, portanto os últimos 23 anos foram somente estas três forças políticas, os representantes aqui se encontram, os meus colegas, a governar a Câmara e, portanto, Lisboa mudou profundamente, a maior mudança é o tecido social da cidade, nós assistimos nos últimos anos a processos de expulsão das classes e camadas populares de extensas zonas da cidade, inclusivamente dos bairros do Fado, Alfama, Mouraria. Neste momento a classe média, até a classe média, vai tendo cada vez menos condições para viver na cidade e estima-se que se possa agravar nos próximos anos. Outra questão foi a especulação imobiliária que tomou conta do destino da cidade, a desregulação do mercado de arrendamento, as rendas estão altíssimas e de ano para ano cada vez mais altas, a falta de investimento na habitação pública, a atração de procura externa endinheirada, os benefícios fiscais que foram criados também por governos PS e PSD-CDS, temos zonas inteiras da cidade ocupadas por fundos imobiliários que tomaram posse destes quarteirões inteiros no centro da cidade. Paradoxalmente, há 48 mil casas vazias. Portanto, há uma escassez de casas. Sim, isto é da Carta Municipal de Habitação. Portanto, deste ano, do último ano, que é um documento que nos apareceu. E, portanto, casas fechadas, pessoas que precisam privadas de casas, públicas? São as do investimento, são as segundas casas, enfim, são casas que poderiam estar a ser utilizadas, mas estão fechadas. Portanto, esta questão das receitas que a Câmara arrecada com base neste investimento imobiliário podiam e deviam ser bem utilizadas e não estão a ser utilizadas. Outra questão que é caracterizadora destes anos, o desinvestimento e a desarticulação dos diversos serviços municipais, com o culminar, até neste fim de ano, da questão da limpeza urbana, da greve dos trabalhadores que vieram protestar contra a falta de condições que este executivo lhes dá, enfim, podíamos discutir isto muito mais aprofundadamente, mas de facto é o rebentar de muita coisa. A base económica da cidade que empobreceu com tudo ao turismo, portanto o turismo desregulado, enfim, a proliferação de hotéis sem qualquer contenção, ao contrário do AEL, que já está contido, mas subeja isto, E sobretudo uma coisa que é talvez invisível, mas não é fictícia, é a degradação da qualidade ambiental, do ruído, da poluição atmosférica, que é uma ameaça à saúde. Um aeroporto continua a crescer dentro de uma cidade como Lisboa, tudo isto. Vamos falar um bocadinho a seguir de justamente alojamento local ainda, para iniciar aqui um tema que depois será retomado por nós. Se é verdade que estes problemas já existiam, estão PSD, CDS, agravou todos eles, a tal ponto que se tornou ela mesma a gestão um problema para a cidade. E é óbvia, patente, manifesta incapacidade de gestão em áreas cruciais. A sua opinião deste executivo, não é? Sim, no funcionamento da vida da cidade. A Carla já elencou algumas delas, eu não vou repetir, mas é uma opção política contrária ao interesse da esmagadora maioria daqueles que vivem e trabalham em Lisboa. Enfim, vou acrescentar uma: requalificação das escolas da cidade, que está na mão da Câmara, não se faz, os pais reclamam, isto é em todas as reuniões, uma constante. Estão a fazer obras e nunca mais fazem. Não se faz. Não veio o dinheiro? É preciso dizer que há projetos que estão na gaveta desde o mandato passado. Um deles é o Restelo, que é habitação a renda acessível. Há obras de fachada nos bairros municipais, as pessoas já perceberam isso, vão se queixar às reuniões de Câmara. E portanto, a propaganda faz de conta, é uma realidade que nós todos que fazemos parte de executivos e de Assembleia Municipal vivemos em todo lado e toda a hora a fingir que até se substitui ao Estado Central nas questões da saúde, com efeitos altamente perversos nos cuidados de saúde prestados à população. Só para terminar, para os mais ricos, em 4 anos sairão 200 milhões de euros dos cofres municipais, mais de metade vai para os bolsos das 10 famílias mais ricas da cidade, e que já agora correspondem aos 4% mais ricos do país. Está a referir-se à devolução do IRS, não é? Isto é mais do que tudo o que está previsto investir nos 60 bairros municipais durante todo o mandato e até no plano de drenagem de Lisboa. Portanto, é só para a gente ver quais são as prioridades de Carlos Moedas. Devolver aos mais ricos e não dar aquilo que a cidade precisa. As pessoas pagam os seus impostos para terem serviços de qualidade, escolas para os filhos estudarem recuperadas, etc, etc. Nós, PCP, entendemos que a cidade se faz com uma atividade a partir da oposição. Eu já tenho falado sobre as nossas propostas. Somos a única força política que já tem candidato. É o João Ferreira, já apresentou a sua candidatura. O PS e as outras forças de esquerda continuam a não apresentar a candidato. Já é tempo, falta menos de um ano para esta eleição. Nós já temos ideias. Sempre a força que nós movimentamos vem com as ruas, com os bairros, com o movimento associativo, com as escolas, com os locais de trabalho, e nós não desperdiçamos oportunidade nenhuma de lutar por aquilo que chamamos o direito à cidade. A seguir, vamos então, depois deste balanço dos quatro, do que se passa até agora, não é? Com o executivo de Carlos Moedas e com Lisboa, falamos do referendo sobre o alojamento local. Começamos a falar, porque isto na verdade vai sobrar para o próximo programa. A primeira versão deste referendo foi chumbada pelo Tribunal Constitucional num acórdão que data de 3 de janeiro, que não deu por verificada a legalidade desta iniciativa por causa da ausência, por exemplo, de um controle efetivo das assinaturas necessárias e à falta de um parecer do Presidente da Câmara Municipal. Depois deste chumbo, a Assembleia Municipal deu oportunidade ao movimento referendo pela habitação de reformular uma proposta para nova avaliação. Conhecidas as razões do chumbo, PSD e CDS-PP responsabilizaram a Assembleia Municipal e a Iniciativa Liberal até defendeu a demissão de Rosário Farmaus, que é Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Agora, o que o movimento disse esperar é que os mesmos grupos da Assembleia Municipal que votaram favoravelmente ao envio da primeira versão da proposta para o Tribunal Constitucional aprovem novamente este referendo. Bom, na versão que hoje entregou o movimento diz que sanou a questão processual relacionada com os mandatários não estarem identificados na folha das assinaturas e, segundo o movimento, a Assembleia Municipal de Lisboa informou que o Ministério da Administração Interna já verificou também e validou as assinaturas em dúvida. Bom, este processo é um processo longo, basicamente um minutinho a cada um para falar sobre isto, e vamos, com certeza, que vai sobrar para o próximo programa falarmos sobre isto. Carla, isto é, no mínimo, bastante sui generis também, um referendo sobre o alojamento local, ou seja, as pessoas a decidirem sobre, no fundo... Sobre é o primeiro referendo que entra na Assembleia Municipal e, na minha opinião, nós devemos saudar a iniciativa dos cidadãos que querem resolver o problema e que querem ser parte ativa na resolução, do problema. A Antonieta, de uma forma muito resumida, falou no essencial, muito mais há a dizer sobre esse assunto, muito mais haverá a dizer, porque é um assunto... Exatamente, é um assunto que não está a ser fechado. Agora, o que eu quero aqui destacar é importante não matar os processos participativos à nascença, e portanto é isso que eu defendo, foi isso que o Partido Socialista defendeu. O direito à habitação é algo essencial, a questão do alojamento local é um dos maiores problemas, se não o maior, para a falta de habitação, e portanto haver um conjunto esta questão de população que quer fazer um referendo ao alojamento local, nós não devemos ter medo de ouvir os cidadãos. A democracia participativa é algo muito salutar e nós devemos ouvir os cidadãos sempre que eles se querem pronunciar, e portanto o Partido Socialista quer ouvir o que é que os cidadãos de Lisboa têm a dizer sobre este assunto. António Proá, a partir deste é um processo que vai estar mais ou menos viciado, porque a decisão não será nunca vinculativa, porque muito provavelmente não vão mais de 50% das pessoas de Lisboa fazer participar neste referendo, mas em todo caso vai acontecer. Dois minutos também. Este processo foi conduzido com ligeireza e com irresponsabilidade. Eu lamento muito que o Partido Socialista não resista à tentação do populismo e da ligeireza na apreciação destes processos. Este processo não é simples, é um processo complexo. A forma como este movimento, que ainda bem que existe e que deve ser saudado pela iniciativa, agora, também tem que ser responsável. Não basta querer, é preciso saber fazer. E o Partido Socialista, com a atitude que tem tomado sobre esta questão, não tem ajudado à responsabilização. Este processo foi mal conduzido pela Assembleia Municipal, foi mal conduzido pela Presidente da Assembleia Municipal. Não tinha sequer as assinaturas necessárias, tinha assinaturas repetidas, pessoas mortas que assinaram, não se sabe como, pessoas não recenseadas. Quando assinaram, não indicaram. E os recenseados também saíram todos, e os repetidos também repetiram por acaso. Não, este processo foi mal instruído e a Assembleia Municipal tinha a obrigação de conduzir este processo com rigor e com responsabilidade, e isso não aconteceu. Não, manifestamente não aconteceu, e o Tribunal Constitucional veio confirmar que isso não aconteceu. Agora, o pior disto tudo é, por um lado, que os partidos a todo o custo queiram aproveitar estes movimentos, mesmo quando são irresponsáveis, e não assumam eles próprios a sua responsabilidade na resolução de um problema que é complexo e de facto tem que ser resolvido. Agora não é com este radicalismo. Então, eu queria deixar claro que o PCP se reviu nestas preocupações desde o primeiro minuto, e portanto, independentemente se as questões eram válidas ou não, mas ou se as assinaturas estavam lá, nós tivemos... Que é que serve agora isto? É o referendo pela habitação. Portanto, nós revemos-nos nessa preocupação que estas pessoas, estes subscritores têm. Mas isso é o título, têm. Não é o conteúdo das perguntas. Nós tivemos ocasião, aliás, muito contestada, como sempre, nós tivemos ocasião de, com os peticionários, transmitir-lhes de forma franca as nossas preocupações, que eram essencialmente estas que vieram à tona com o chumbo do Tribunal Constitucional, eram preocupações de natureza jurídica em relação à formulação das perguntas e, enfim, em relação a estas questões todas que são secundárias, mas que são para também elas importantes. Este tema será, portanto, central, poderemos falar a situação que se verificou para nós foi um alerta que lançámos. Hoje a situação é diferente, eu não tenho grande informação sobre essa nova situação.